Senhora, tenho sido um obstáculo nessa caminhada. Não tenho sido nato, não tenho testemunhado o evangelho do amado. Só tenho aproveitado para ter algum ganho. Tu me deste a vida e o amor eterno. Me deste a salvação que muitas vezes eu renego. Me deste a tua palavra que eu sempre me apego. Me deste visão porque antes era cego. Deste o pão que me alimenta todos os dias. Eu já nem sei se sou da vida ou Golias. Só faço coisas más, nisso tenho mestria. Peço sabedoria para guiar a minha vida. Senhor, és o Alfa e o Ômega. O que eu sou um rapaz que não se emenda, que canta na igreja, mas faz coisas feias. Me ajuda a recuperar, Senhor, a vida eterna. Tudo pertence a ti. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Livra-me, Deus, deste calvário. A minha melodia, toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta, que me dá uma força sem medida. Senhor, me ajuda a recuperar a vida eterna. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Livra-me, Deus, deste calvário. És a minha melodia, toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta, que me dá uma força sem medida. Não tenho tempo pra ti, mas estou sempre no Facebook. Não medito mais porque estou no Facebook. A minha vida sou estudar, mas isso está errado. Errado está o pecado, escondido num armário. Tu sabes bem, Senhor, de tudo que me refiro. Se olhas pra mim, Deus, só verás lixo. Eu peço perdão pelo pecado repetir. E a solução pra tudo isso é seguir Jesus Cristo. Senhor, hoje já não falo de ninguém. Falo de mim mesmo porque muito já errei. Muitas vezes já peguei mágoa no coração de alguém. Muitas vezes já subi num palco e nem orei. Tudo o que eu faço é me importar com elegância. Mas tens-me protegido desde a minha infância. Minha mente é pervertida, sua mente está destruída. Me ajuda a tirar esse mal da minha vida. Tudo pertence a ti. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Eu quero ser uma nova criatura. Nesse ano, quero fazer a diferença. Não quero ser igual aos iguais. Eu sei que já errei muito, mas eu me redimo pelos meus pecados. Yeah, e sim. Limpa, Senhor, todos os meus pecados. Livra-me, Deus, deste calvário. És a minha melodia. Toma controle, Deus, da minha vida. És o meu pão que me alimenta, que me dá uma força sem medida.